Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos vocês estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Vocês já devem estar cientes, né, das demissões em massa que está ocorrendo nas Big Techs, né? Não é surpresa nenhuma que a maioria, né, das pessoas que estão sendo demitidas são pessoas que menstruam, né, e pessoas de melanina. Por que será? Porque essas pessoas não são nada mais, nada menos do que cabide de emprego. Essas pessoas não entraram nessas empresas por mérito, por eficiência, por competência. Entraram pelo seu sexo e pela cor da sua pele, pela sua raça, simplesmente por isso. Por ações afirmativas. E essas pessoas não estão trazendo resultados para essas empresas. Estão trazendo prejuízos financeiros enormes. Tanto que devido a essas políticas de cotas raciais, de representatividade de gênero dentro dessas empresas lacradoras, as pessoas que eram realmente competentes ficaram de fora disso. E essas empresas, devido à pressão desses grupinhos nojentos, foram obrigadas ao quê? A desenvolver a inteligência artificial. Para substituir essas pessoas, para terem a inteligência artificial como desculpa de substituir esses indivíduos. E agora a gente está vendo, né, as consequências, né? Grandes demissões, a maioria, pessoas que menstruam e pessoas melaminadas. O Elon Musk, a primeira coisa quando ele fez quando ele assumiu o Twitter foi praticamente demitir todo mundo que era mulher e negro dentro do Twitter. Foi praticamente tudo embora. O Elon Musk assumiu, demitiu todo mundo. E adivinha o que ele fez? Trouxe para a empresa só homem hétero, branco e amarelo, só europeu e asiático. Inclusive, tem uma imagem do time do Elon Musk, do antes e depois. O Facebook, a Microsoft e o Google seguiu o exemplo e começou a demitir geral. Nos Estados Unidos, apenas dois grupos demográficos sustentam a economia do país. O primeiro grupo é os homens brancos americanos e os homens, em segundo lugar, asiáticos. Os homens brancos e os homens asiáticos são responsáveis por 78% de todos os impostos pagos no governo americano. Esses dois homens pagam 78%, eles colocam mais dentro do sistema do que tiram do sistema. Inclusive, tem esses dados, se vocês forem procurar no BitChute, no canal do Red Elephant Vincent James. Ele tem todas as estatísticas do governo americano de qual é o sexo e demografia do indivíduo que paga mais impostos nos Estados Unidos, que mais abre negócio nos Estados Unidos. E é o homem caucasiano e o homem asiático. Inclusive, tem muitos vídeos no TikTok de mulheres, né, e pessoas com melanina, desculpa, pessoas que menstruam e pessoas com melanina, mostrando, né, o dia a dia dela no Google, na Meta, na Amazon. E basicamente eles não fazem nada. Eles só ficam sentados, larpando de que estão trabalhando. Here's a day in the life working at Google as an account strategist in LA. The office parking lot was actually so full today that I had to valet my car, which was free. As soon as I walked in, I grabbed my breakfast for today, which is going to be this iced coffee and a banana. Got to work for a few hours. Then I decided to walk over to the nap room, which, yes, Google has nap rooms, and people actually use them. There's a full-on futon in here, some comfy blankets and pillows. After a quick 5-minute break, I got back to work for a few more hours and then decided to walk over to lunch. Here's the little snack area. And I saw someone comment in my last video, yes, all of these snacks and drinks and food are free, which is amazing. But I decided not to grab anything and just go to the salad bar. So I made my own little salad with some cucumbers, quinoa, and chicken. And then I went with the strawberry balsamic dressing and added some croutons and a side of berries, of course. And then after lunch, I had a team meeting in the Harry Potter conference room. This is by far my favorite conference room in the entire office. Look at this cool Hogwarts book. And then after work, we had a team dinner, so we just headed over to this Mexican restaurant down the street. The drinks and the food were 10 out of 10. And that's it for today. So follow for more. life working from the Google LA office. I always grab some candy from the reception before heading in. This used to be an old aircraft hangar, so the decorations hanging from the ceiling kind of looks like an aircraft flying in. Before it was a Google office, this aircraft hangar belonged to Howard Hughes, so there's tons of memorabilia. Next, I'm gonna pass by these art installations. Stop what you're doing! Okay, the hammer or a day in my life getting laid off at Google. So I woke up to this really ominous text from my boss, and I honestly had no idea what it was going to be about. So I called her the minute I woke up and saw this, and she told me to check the news and my email. So I rushed downstairs to find out that I had lost access to basically everything. I couldn't log into my email or even check my calendar. I called my boss back, and we just sobbed over the phone because she was also finding out about my layoff for the first time today too. I started getting calls from a bunch of my coworkers and started finding out who else was let go on my team and some neighboring teams as well. But I think the worst part is that it seems like no one was consulted on this. LARPando de que estão trabalhando em algum projeto grandioso. Basicamente uma creche para gente grande. Virou essas empresas de tecnologia. Só que uma hora a conta chega, porque assim como o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros, o feminismo acaba quando acaba o dinheiro dos homens. E esses eventos vão se estender para outros setores de outras indústrias. Por exemplo, recentemente eu fui ao shopping dar uma vasculhada para ver se eu achava um celular para eu comprar. O celular que eu queria era um celular básico, né, um Samsung A53. Só que eu não achei nenhum A53, praticamente estava esgotado. E quando eu entrei nas lojas, por exemplo, eu fui na Magazine Luiza, fui na Casas Bahia, eu fui na Americanas, né? Eu fui até que bem tratado na Americanas. Um garoto foi lá, um garoto que me atendeu super, super cortês, tá ligado? Super prestativo. Nas Casas Bahia, quem me atendeu foi um rapaz também, super prestativo. Mas quando eu fui na Magazine Luiza, gente, ali eu vi o feminismo, cara. Ali eu vi. Só tinha mulher. E basicamente eu cheguei, olhei o celular, tá ligado? Fui na mesinha lá, dei uma olhada. E lá na mesinha, o celular, tinha quatro mulheres encostadas. Quatro pessoas que misturam encostada. E eu olhando lá, e nenhuma delas veio até a mim, porque elas são pagas pra isso. Elas são vendedoras. Eu chego, a primeira coisa que elas têm que fazer é me atender. Elas têm que ter a cortesia e a etiqueta de me atender. Elas não. Eu fiquei ali, ó, 5 minutos. Depois de 5 minutos, ela falou: moço, você quer alguma coisa? Tá procurando o quê? Sabe, uma má disposição de trabalhar, tá ligado? E pior, assim, é que elas falam e elas interagem como se elas tivessem sido forçadas a estarem naquele lugar. Você olha no rosto delas, elas não querem estar ali. Elas mentem pra elas mesmas que elas gostariam de estar ali. Ali é uma vida muito vazia, um emprego, um subemprego, né? Pagar mal pra caralho, não tem status nenhum, basicamente. E elas estavam lá, paradas, olhando, mexendo no celular, fazendo o celular, trocando, acho que vendo porcaria no TikTok, no WhatsApp. Você acha que essas empresas vão fazer o quê? Vão começar a demitir. Olha o que aconteceu na Riachuelo recentemente. Riachuelo demitiu 18 mil em uma leva só. Teve a empresa aí Marisa, que demitiu, parece que foi 2 mil. Teve uma outra empresa aí que também demitiu pra caramba, Morena Rosa. Tudo empresa que só emprega mulher, demitindo geral. Por quê? Porque vai se tornar insuportável sustentar esse ginocentrismo. Não tem dinheiro mais, o dinheiro dos homens acabou. Não existe feminismo sem dinheiro dos homens, gente. O nosso dinheiro acabou. Inclusive tem uma live antiga do Hakun, do Kodama, sobre a bolha misândrica, que uma parte do artigo, a crise de 2008, os Estados Unidos se salvou porque eles sacrificaram os homens, porque os homens tinham dinheiro naquela época ainda. Agora, nessa próxima crise que vai vir esse ano, os Estados Unidos não vai se salvar, porque os homens americanos não têm mais dinheiro, acabou o dinheiro. O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. O feminismo acaba quando acaba o dinheiro dos homens. Esse negócio de black power acaba quando acaba o dinheiro dos homens brancos. Tá ligado? É assim que funciona o sistema. Então, esse ano 2023 vai ter muito ranger e lágrimas tá ligado? Muito ranger de dente e lágrima. O que vai ter de mulher subempregada, CLT, atrás de um betinha pra se escorar, pra dividir conta, não tá no gibi, gente. Não tá no gibi, vocês vão ver. Esse ano promete. Esse ano, ano que vem, promete. Tá ligado? E o setor que é mais atingido numa crise não é a indústria, pessoal. É os serviços que é atingido. Nos serviços, elas estão super representadas. Que devido a essas políticas de ações afirmativas de cota, das empresas serem forçadas a contratar elas, e as empresas não vão conseguir arcar com os prejuízos financeiros. Então, o que as empresas estão fazendo? Estão substituindo elas por inteligências artificiais. É por isso que as inteligências artificiais são todas femininas, que já é um processo para substituir elas. Elas já foram substituídas, inclusive, nesses atendimentos eletrônicos, por inteligência artificial. E vai correr agora na área de serviço também, tá ligado? Começar a colocar robô, a gente já vê aí o e-commerce. Vai vendo essas empresas de e-commerce, o pessoal que tá trabalhando lá, embalando coisa, separando os negócios, tudo. A maioria é homem, tá ligado? Porque precisa o quê? De dinamismo. Então, essa pra mim, essa agenda 2030, que o pessoal fala gosta de falar aí na Manosphere, essa agenda já flopou. 2030 flopou, tá ligado? É outra agenda agora que os caras estão, tá ligado? 2030, a agenda deles não é mais pra pessoa que menstrua, não. É pra mulher de clitóris avantajado. A gente já vê aí, ó, Miss Universo aí, ó. A dona do Miss Universo é uma mulher de clitóris avantajado. Ela já falou que as próximas Miss Universo que vão participar vai ser tudo de clitóris avantajado. Elas não querem mais pessoa que menstrua. Tipo, elas estão sendo expulsas das suas modalidades esportivas, já estão sendo expulsas do concurso de beleza. Olha aquela Valentina Sampaio, que se tornou anjo da Victoria's Secret, a única. Hoje em dia não tem mais anjo na Victoria's Secret. Acabou. A única anjo que ficou foi a Valentina Sampaio, que é uma trans. Não tem mais angel de útero e vagina. O futuro é feminino? É. Mas não é feminino se você tem útero e buceta. Se você tem útero e buceta, você tá ferrada. O vídeo ficou muito longo. Peço compreensão de todos os senhores. Me desculpe. E até a próxima.